Começando agora a 38ª edição do podcast Tree Wide, sem a presença do nosso amigo Hélio Lima, que deve estar estudando lá em Campo Grande neste momento. A gente está gravando numa terça-feira, não foi possível gravar ontem, na segunda, e provavelmente vocês vão ouvir a partir de quarta-feira o podcast. Bom, foram três corridas nesse final de semana. A gente teve a Truck lá em Charlotte, na Carolina do Norte, assim como tivemos a All-Star Race também lá em Charlotte, né, como já é de costume, no sábado à noite, e no domingo a gente teve a Nationwide em Iowa, correndo sozinha lá, sem a presença de Cup Drivers. É, a gente vai começar falando sobre a Truck Series, etapa que aconteceu na sexta-feira, muito acidentada e amplamente dominada por Kyle Busch. Então vou começar chamando o Leonardo para trazer os destaques, depois eu mesmo vou comentar o que eu vi dessa prova. E aí nós vamos debater um pouquinho aí do que aconteceu na sexta-feira lá em Charlotte, na Truck City. Fala, Pedrão, tudo bem com você? Tudo jóia? Vamos mandar um abraço pro Eric, que semana vai tocar a gente. Para todo mundo que está nos ouvindo aí, mais uma semana aí. Bom, na sexta-feira aconteceu a Truck City, né, Pedro, como você mesmo falou. E a Truck Series foi uma corrida um pouco conturbada, muitos acidentes, alguns acidentes bobos, alguns acidentes que foram tantos acidentes que começou a ficar até chato, tanto amarelo, tanto acidente. Mas eu achar que quem assiste pela primeira vez fala, nossa, mas que monte de pilotos embaixo de ferro, que não sabe nem dirigir. Mas o piloto sabe dirigir muito, acabou vencendo, mais uma vitória dele, que era o Busch. Chegou a sua 38ª vitória na Truck Series, é a sua sexta vitória em Charlotte e a terceira vitória em 2014. Então o Kyle Busch está aí com seus números, pelo menos na Truck Series, na National Series, está mostrando que tem total domínio da categoria até o prezado momento. Bom, já começando a dar os meus destaques aqui, um dos meus destaques é o John Stoller, foi o quarto colocado, fez uma excelente corrida de John Stoller, uma corrida consciente, largou mais pro meio do field, foi desenvolvendo um bom trecho de corrida, foi crescendo, aí marcou aí seu top 5 aí, que é seu primeiro top 5 da carreira, ele marca agora seu primeiro top 5, então tá aí um grande destaque aí pra ele, John Stoller, que andou muito bem essa semana, que depois ele acabou correndo, nós vamos falar lá no final, né, mas ele acabou correndo também na Arca, também nesse final de semana. O meu próximo destaque que eu quero deixar aqui também é o Ben Kennedy, que enfim ele acabou sobrevivendo à corrida, fez uma ótima corrida, um bom final de prova, acabou também chegando ao seu segundo top 10, em 2014, um ótimo resultado para ele, o Ben Kennedy. É um piloto que vem tendo assim, às vezes ele tem um certo azar, às vezes as coisas acontecem com ele, mas quando esse azar vai embora, deixa a corrida dele acontecer, realmente acontecer, ele acaba fazendo uma excelente corrida e dessa vez não foi diferente, tem um bom terminando dentro do top 10, um excelente resultado para ele. E mais um destaque bem rapidinho também é Justin Lofton. Justin Lofton foi o décimo colocado, passando a régua no top 10 ali, uma grande corrida dele, um bom resultado dele também. Ele que estava com o truque 9, esse é aquele truque que sempre vem passando de mão em mão, então ele acabou fazendo aí mais um top 10 para a carreira dele, primeira largada dele, foi a primeira largada pelo top 10 dele, então bom resultado pro Justin Lofton. Pedro, seu destaque? Bom, eu tenho que concordar com você sobre John Stowley, né, fez uma excelente prova, apesar de apesar do Ryan Blaney ter atribuído a ele o acidente que acabou tirando da prova, mas vou falar disso depois. Um quarto lugar, se brincar, eu acho que deve ser o melhor resultado dele na Truck Series. Você podia checar essa informação pra gente. Ô, Pedro, do John Stoller? Isso. É, melhor resultado dele sim. O primeiro top 5 da carreira. O melhor resultado dele até o momento. E 54 largadas é o primeiro top 5 que ele consegue marcar na carreira dele da Truck Series. Maravilha, maravilha. Então, confirmado. É, excelente prova dele. O Timothy Peters, né, fez a sua parte em termos de campeonato, terminando na quinta posição. É óbvio que ninguém tinha truck para chegar no Kyle Busch, tanto que ele liderou 130 voltas. Só não liderou voltas durante as paradas nos boxes, quando o Joe Nemechek liderou as outras quatro voltas que tivemos na prova. O Matt Creston também correndo para ser campeão de novo e o povo todo brigando para ver o quanto eles vão facilitar a vida dele, né? Porque vários pilotos candidatos ao título enfrentaram problemas. É, o Johnny Sauter, assim como o Peters, conseguiu se recuperar dos problemas que tiveram no Kansas, né? Terminou em sexto. Austin Dillon fazendo mais uma prova nessa Truck 20, mas que eu acho que merecia um piloto regular e alguém que tem um foco mais para Truck Series. O Ben Kennedy, apesar do enrosco com o Hornaday, culpa nenhuma dele, o Hornaday que errou e assumiu o erro, fez mais uma boa prova, terminou em oitavo. O Germán Quiroga, quarto top 10 seguido. Talvez um dos maiores destaques da temporada, né? O único piloto que terminou todas as quatro etapas no top 10, apesar de um acidente cometido com ele cometendo erro, né, em cima do Jeb Burton, ainda assim terminou no top 10. O Justin Lofton acabou tendo essa posição caída no colo, mas conseguiu finalizar bem. Mas uma boa prova do Nemechek também em 11º. Bom, de destaque, eu queria negativar o Ryan Blaney mais uma vez, né? A gente viu, eu comentei sobre esse acidente com o John Stallman, que ocorreu na volta 106, quando o Blaney achou um espacinho lá e ele acha que ele pode mais que todo mundo e qualquer espaço ele enfia truck. Eu não sei se foi falta de comunicação do Towley e o Spotter, mas assim, não foi, deu para ver que não foi uma coisa proposital, para mim um acidente bem de corrida mesmo. Talvez ele até se surpreendeu um pouco com o Blaney ali embaixo. Ele acabou empurrando o Blaney na grama e aí foi final de prova pro Blaney, né? E o Brian Arkler, que agora é um cara desempregado mais uma vez, se viu envolvido também nesse acidente. Acho que o Tom DeLoach, que é o dono da Red Horse, não gostou muito de ver duas trucks destruídas em dois finais de semana e talvez o patrocinador também. E sem apoio, essa caminhonete número 7 que estava com o Brian Arkler não deve correr mais na temporada, só se pintar alguma coisa por fora aí. A gente teve um acidente no início, né? A truck número 63, que é do Justin Jennings, né? Ainda assim ela terminou a prova, ela bateu no muro de traseira, se eu não estou muito enganado. Depois nós tivemos um acidente curioso entre a 28 e a 82, as ambas rodaram, né? Que depois foi proporcionar um acidente tolo, né? Que o Clay Greenfield, né, que estava na 28. Não, é o Ryan Ellis estava na 28 e o Jake Krum estava na 82. Aí o Krum foi e acabou rodando o Ellis propositalmente, a gente sem entender muito por quê, mas prejudicou demais o time da 28 do Ellis, e no final eles até ficaram aguardando lá para tirar satisfação e o Jake Krum teve que dar explicações no Howler da NASCAR, lá no caminhão da NASCAR. A gente teve o Hornaday por duas vezes envolvido, né, num acidente. Primeiro ele acabou rodando, forçando para cima do Timothy Peters, né, só ele foi envolvido, uma linda salvada do Keselowski. E depois, quando ele vinha se recuperando, já se encontrando no top 10, ele acabou rodando logo à frente, acabou descendo, né, à frente do Ben Kennedy, quando ainda não estava limpo, né. E aí o Kennedy não tinha o que fazer, o Hornaday rodou. Quando ele voltou na pista, ele pegou o Mason Mings e aí o Jake Krum também se viu envolvido. Depois eu vou fazer o levantamento aqui de quantas trucks foram contar abandonos por acidente. A gente tem o Jeb Burton, que não completou a prova, na verdade, ele não chegou de cruzar a linha. O Ron Hornaday, o Mason Mings, o Jake Krum, o Blaney, o Wiker, o Higgs, o Mawson, o Darrell Wallace Jr. E o Ryan Ellis. Esses abandonaram por acidentes. 10 10 trucks. O Bubba Wallace, coitado, não teve o que fazer, né, no acidente que envolveu o Taylor Mawson e a número 92 do Scott Higgs, né? O Mawson parece que mexeu a truque um pouco e tocou no Higgs, que acabou espremendo o Bubba Wallace, que é um momento estranho na prova, né? O Wallace parece que se intoxicou um pouco com fumaça, tocou a truque até o pit stop, né? E depois que ele desceu lá, a gente viu ele sentindo mal mesmo, dobrou as pernas, né? Chegou de ser levado para o centro médico, mas era uma intoxicação leve, não teve nada demais com o Bubba Wallace. Só muito azar do Bubba, né, na temporada. A gente não pode deixar de comentar isso também. Que mais aqui que a gente teve de incidentes? Eu já falei do Blaney e do Hornaday por duas vezes, né? E aí no final, aquele erro do Quiroga, né? Ele forçando em cima do Jeb Burton. Ele teria provavelmente a posição. O Norm Bennett estava no meio do caminho. E o Quiroga subiu demais. Espremeu o Burton, espremeu o Bennett. E quem levou a pior nesse caso foi o Burton, que bateu forte, né? E como eu disse, não cruzou a linha, largou os pedaços da caminhonete para trás. Caiu de décimo, que ele estava brigando pela nona posição. Caiu de décimo para 15º. Isso foi muito ruim para ele em termos de pontos no campeonato. Na frente a gente não teve disputa, já falei, né? O Kyle Busch andou tranquilo, tranquilo, tranquilo. E sim, vamos deixar como o John Stallings o grande destaque da prova. Estava olhando aqui também, o Brian Silas na 13ª posição é um fato a ser destacado. E o Norm Bennett, mesmo envolvido nesse acidente no final aí, foi o 17º devido a esse número impressionante de abandonos. O Norm Bennett terminou 12 voltas atrás do Kyle Busch. Mais algum destaque aí, Léo? Você queria comentar um pouco sobre o Ryan Blaney, sobre esse acidente dele, sobre todos os acidentes que ocorreram na prova, você queria fazer algumas observações? Oi, então, Pedrão, o Ryan Blaney já vem virando algo corriqueiro, né? Todos nós já vimos, percebendo que parece que tá meio que na. Meio assim, tá no, na cabeça dele, não podemos falar no sangue, mas parece que tá meio na cabeça, né? Parece que o Keselowski treinou ele pra isso, né? Toda corrida agora são moves que, assim, não concordo nem com todos, concordo. Tem que ter ousadia, tem que ter ousadia, tem que ser agressivo, tem que ser agressivo, tem que. Pra cima tem que ir pra cima, mas ele também precisa saber ir pra cima na hora certa. Porque aquele grande campeão é aquele que sabe atacar na hora certa, sabe atacar com tudo mesmo e sabe atacar no momento que realmente é preciso atacar para você progredir. Entendeu? Isso é ser campeão, não ser querer atacar a qualquer momento e atacar, colocar o carro em qualquer canto, em qualquer lugar. Sabe, então assim, falta um pouco de maturidade para o Ryan Blaney, precisa aprender isso. E não tem que ser tão vida louca, igual ele vem sendo, não. Então, o Ryan Blaney está precisando um pouquinho de maturidade. Em relação aos acidentes, foi como eu tinha falado, foram tantos acidentes, que eu no final já estava até meio perdido, já no final, todos os acidentes que tinha, quem era o quê, quem estava na onde, porque teve bastante acidente. Assim, então. O acidente que mais chamou atenção foi o 28 e 32, que um rodou, pegou o outro, depois eles foram bater de verdade mesmo. Esse foi o mais curioso. E se eu não me engano, até ficou uma equipe jurou na outra, você lembra, Pedro? O número a equipe do 28, do Ryan Ellis. Ficou um esperando a outra lá, que né, o pau ia comer mesmo lá fora, lá atrás, Jake Krum, lá no field. porque ele bateu naquele acidente do Hornaday, né? Eles na garagem lá, mas alegaram que queriam só conversar. Realmente virou briga, né? E o Krum teve depois que se explicar lá no Howler da NASCAR. Mas O tempo fechou lá. até merecia levar umas pancadas, né? Porque fazer o que ele fez, né? Ah, não, sei lá. Foi um pouco de maturidade deles também. Ó, o pau comeu lá também. O negócio foi feio lá. Mesmo. Sim, foi uma corrida muito boa, uma corrida gostosa de se ver, mas foi uma pena. Uma pena que o Kyle Busch liderou, dominou. Não podemos falar que ele liderou, ele dominou a corrida foi dele. Um truque assim, que ninguém conseguia pegar, um truque completamente apelão. Assim, um treino de corrida, em 10 voltas ele já socava 10, 15 segundos do décimo colocado. Então, assim, completamente fora de. Está em outro planeta o Kyle Busch. Está em outro planeta. E só para repassar aqui, perdão. Na corrida passada do Kansas foi a mesma coisa. O Kyle Busch em outro planeta e o Mattkepton chegou em segundo. Agora o Mattkepton chegou em segundo de novo e o Kyle Busch em outro planeta. Então, assim, virou uma constância, né? Isso aí vai vencer. Então tá aí, talvez chegando no final do campeonato, o Mattkepton tenha apenas uma vitória, que foi essa imagem. E as outras vitórias foram todas atrapalhadas por causa do Kyle Busch, por exemplo. Então, só para mostrar um peso aí, que se no Kansas e Charlotte não tivesse Kyle Busch, com certeza posso ser com toda certeza e firmeza minha mesmo, que no Kansas e no Charlotte o Mattkepton teria ganhado essa corrida. Então. É que eu sempre falo, até que ponto é interessante ver o Driver Cup das categorias menores, na Truck Series e na Destinatives. Penso que na Truck Series, para mim, já deve ser banalizado. Não pode mais correr. Não, tem que ser banalizado. O cara, se ele quiser, ele pode ter uma equipe, mas correr, ele não pode correr. Tem que ser banalizado, cortado no zero mesmo. Agora, já na Destinatives, por talvez ter muito mais corrida, dependendo do volume de patrocínio muito maior para sobrevivência na categoria, então assim, talvez seria até interessante deixar os Cup Drive aparecer e tal, mas o Truck Series é uma categoria menor, não chama tanta atenção quando tem um Driver Cup, e claro que como o Kyle Busch já vem sendo uma constância, então assim, já não é mais atenção, já tá ficando chato já, então não sei, então nós acho que mudar um pouco isso daí também. Outra coisa que ele também falar, Pedrão, é o Brian Lacker. O Brian Lacker foi quatro largadas, quatro batidas, três batidas e terminou apenas uma prova. E a prova que ele terminou muito bem, que ele terminou dentro do top 10, que ele foi o décimo lá em Marshall. Então, assim, problema, ele só tem problema, é batido, batida, batida, mas só que quando ele termina a corrida, ele termina bem. Mas a equipe vive um pouco de resultado, a equipe precisa do dinheiro para continuar sobrevivendo, a equipe precisa do resultado positivo, o patrocinador precisa, porque o patrocinador precisa aparecer, e não vem acontecendo muito isso não, por isso que talvez a equipe acabou fechando. Mas eu sempre acreditei no Banhaca, que ele tem um talento sim, ele não é o melhor piloto, não é o divisor de mares, mas o Banhaca tem um talento para fazer um ano legal, com um truque legal e terminar o ano muito bem, pelo menos próximo do top 5 ou dentro do top 5 na questão de pontos, né? Então, uma pena o Brian não voltar mais na Truck Series, pelo menos nesse Truck 7, por enquanto ele não vai voltar. E outra coisa também, Pedrão, é o Brian Silas. O Brian Silas, ele foi o 15º. E ele tem 64 largadas e até agora não tem nenhum top 10 ou top 5 dentro da Truck Series. Pedro? Então, Léo, eu até estava olhando aqui os números aqui do Eichler, e até eu acho curioso você apostar tanto num cara que tem números ruins nas categorias principais. Ele tem números bons na East Series e na West. São 17 largadas na East Series e 4 vitórias, 7 top 10 e 5 top 5. Terminou o melhor campeonato dele foi em 2008, quando ele terminou em décimo na East Series, Em né? E quarto, quarto, ele fez a temporada completa em 2008 na East, quando ele terminou em décimo. não, perdão, ele terminou em 2007, foi na Oeste. Ele fez a mesma coisa que o Alzinesco fez. Ele foi Começou na Oeste, fez 3 anos e pulou para o Oeste. E ele corria com carro próprio. Ele venceu três provas, ele venceu Iowa, South Boston e Mansfield. Só que ele teve dois acidentes e uma quebra de motor. E em algumas corridas, em Watkins Glen, ele teve um problema de câmbio, mas ele não era muito regular. Ele terminava em 19º, 18º, como ele terminou em Stafford. Ele não é muito regularzão, não. Então, por isso, talvez ele não foi campeão, além de duas quebras e dois acidentes. Isso no ano de 2008. Em 2007, foi o melhor resultado dele em uma categoria da NASCAR. Ele foi 13º na West, na WIST. Ele venceu três provas também, Douglas Country, Inverdale e Evergreen. Ele teve um acidente apenas, mas ele teve maus resultados em Thunder Hill, em Colorado, 15º lugar, em Altamonte, 16º. Mesmo assim, ele terminou em quarto no campeonato. Talvez a série que projetou ele de fato, né? Foi essa campanha na West. Na ARCA ele fez 7 provas, terminou 4 no top 10, 4 no top 5, né? As mesmas 4. Talvez também tenha dado uma força para ele, isso em 2009. Foi quando ele já começou a correr de truck. Ele fez 11 provas, conseguiu 2 top 5, né? 3 top 10, fez uma pole. Aí no ano de 2010, ele fez apenas 7 largadas, ele nunca correu full time na truck. Ele fez 2 top 5 e 5 top 10, melhor temporada dele, né? Ele tem 26 largadas, 11 top 10 e 6 top 5. Mas não é um cara muito, muito regular, não. Talvez isso complique pra ele. Na Nationwide, 8 largadas em 3 anos, um top 10 apenas. A média dele de chegada é 22,2 na Nationwide. Na Truque, 14,2. Nas KNs, 10,8 no lado oeste e 14,2 no lado leste. Então, assim, não traz uma bagagem muito grande, assim, para mim defender ele muito. Eu acho que talvez a gente tenha pilotos melhores aí disponíveis, caras mais novos, apesar dele ser moleque também, ele tem 29 anos apenas. Mas ele entrou com um dinheirinho, né, para correr. Talvez um Ross Chastain poderia sair, se sair melhor nessa caminhonete aí. Não sei. Ele sempre tá andando no bolo do top 10, mas ele sempre tá envolvido em confusão. Então, assim, não sei. Não sei se seria o caso de fechar o time. Mas se você tem três truques destruídas em 4 provas, ou o cara tá andando no lugar errado, ou ele tá muito azarado. Então, acho que pensando nisso aí, o Tom DeLocke optou por fechar o time número 7 e até segundo caso. Oh, eu não sei se você lembra, Pedrão, mas você lembra aquele truque 51 do Billy Ballou lá, que o Kyle Busch Caiu o bucho corria? que lotava, né? Sim. Então, ele entrou numa das vagas que teve, em 2009, aí surgiu a vaga, ele abraçou e entrou, e ficou naquele truque 51 lá, que é, às vezes trocavam 15, 51, Isso. ele pegou lá, fez um ano lá com aquele truque lá. Ele revezava com o Kyle Busch e com o Ari Calmirola, se não estou enganado, não era? Eu não sei se era o Mirola, mas eu tenho quase certeza que é o Mirola, sim. Eu acho que era com o Almirola e com o Kyle Busch. Aí depois, quando o Kyle Busch comprou o time em 2010, ele continuou com o Kyle Busch, fez algumas provas e ele seguiu com o Kyle Busch até 2011. Aí depois de 2012, o Kyle Busch não renovou com ele, colocou em 2012. A gente lembra o Jason Leffler, né? Que correu Jason Leffler. no número 18. E aí a gente sabe o que aconteceu também com o Leffler. E aí no ano passado foi tudo só. Então, assim, sei lá, não me agrada muito. Não é um nome que eu procuraria resgatar um cara que ficou 3 anos parado para botar numa tranca assim, não. Acho que a gente tem opções mais quentes no mercado ainda. Então vamos lá, vamos falar de campeonato. Bora. Campeonato. Nosso querido amigo Matt Crafton lidera. Ele já tem uma vitória, 3 top 5, 3 top 10. Lidera com 162 pontos. 11 à frente do Timothy Peters. O Peters tem 3 top 10. O Germán Quiroga é o terceiro, é uma grande surpresa no campeonato, né? Ele vem 18 pontos atrás do Matt Crafton. Ele tem 4 top 10, mas não tem nenhum top 5. Johnny Sauter é o quarto, deu uma recuperada, mas não descontou pontos do Crafton, né? Vem logo atrás do Germán Quiroga, na verdade o Quiroga ultrapassou ele, com 19 pontos. O Sauter tem 3 top 10 também. Ron Hornaday Jr., que era o piloto que poderia ficar com 4 top 10, assim como o Quiroga, a gente viu, acabou se envolvendo em acidentes, dois, né? Não bastou só um pro Hornaday. Ele agora é o quinto colocado no campeonato, 25 pontos atrás. O Ben Kennedy, companheiro dele na Turner, é o sexto, tem 30 pontos atrás do Crafton. O John Stallen é o sétimo, 35 pontos atrás, empatado com o Jeb Burton. E o nono é o Ryan Blaney, 39 pontos atrás do Clefton. O Bubba Wallace é o décimo. O número da caminhonete dele é o número de pontos que ele está atrás do líder, 54 pontos. O Joe Nemechek, que fez só três largadas, curiosamente, é o 11º colocado, bem perto do Bubba Wallace. Só que o Joe Nemechek tem dois top 10 e terminou a outra em 11º. Então, se o Joe Nemechek está disputando pontos nesse campeonato da Truck, se ele se dedicar um pouquinho mais aí, quem sabe ele pode brigar por algo melhor aí no campeonato. Não título, mas talvez até ir por um top 10 no campeonato. O Joey Coulter é o 12º. Não tem nenhum top 10 e tem um abandono. A Jennifer Jacob é a 13ª. Nenhum top 10, nada, mas também não abandonou nenhuma prova, terminou tudo. O Brian Silas, que você citou, é o 14º. E o Norm Benning é o 15º colocado. Como terminar provas, pode colocar o cara bem no campeonato. Do Norm Benning para baixo, quem tem 4 largadas, só o Justin James, o Mason Mingus, são 16º e 17º, e o Brian Arkler, 19º. O Tyler Young também é o 21º, tem 4 largadas. Os demais têm 3 largadas, caso do Jimmy Weller, que é 18º. O Tyler Reed, que fez 2 largadas com o time do Keselowski, que é o 20º. O Taylor Mawson é o 22º. J.J. Bell, 23º. Ross Chastain, 24º. E Caleb Roman, Brandon Newberry, Ben Rhodes, 27º. O Rhodes só fez uma largada. Daí para baixo, todo mundo fez só uma largada. Então, mano, é um campeonato muito difícil para você somar pontos e para você ganhar dinheiro, né? Esse ano tá bem atípico, a Truck, alguns times fecharam, né? Então, assim, o pessoal lá do fundão tá aparecendo bem na pontuação. E muitos dos pilotos inscritos nas provas não participam do campeonato de pilotos, né? Então, eu acho que, assim, pra média a gente tem que colocar o top 10 aí. Mas muito interessante essa tabela aí da Truck Series. Comentário sobre o campeonato, meu amigo Leonardo Guina. Ô, Pedro, só um comentário rápido. O maior destaque é o John Stallman, que ganhou 3 posições. E o destaque negativo aí é o Ryan Blaney, que perdeu 3 posições. E só para flertar aqui, para alertar, a Jennifer Jacob, ela é a 13ª colocada e ela é de Dodge, tá? Ela é o pilota oficial de Dodge, piloto, né? Oficial de Dodge, ela corre de Dodge. Ele até às vezes corre com a Chevrolet, mas ela é a única que vem às vezes fazendo corrida de Dodge aí. Pessoal que sempre gosta de ouvir a Dodge. Bem lembrado, Léo. Vou até puxar esse ano. Ela fez só uma corrida esse ano. De Dodge, ela fez só uma, né? Só uma. Nessa prova agora ela foi de Chevrolet. Ela fez de março. Só uma corrida. Deve ser que ela tenha a Truck de acordo com a pista, né? Já ela comprou a Truck, né? No ano passado também eu tava mesclando também. Uhum. Tava de algumas corridas da Chevy, algumas corridas era Dodge. Maravilha. Veja a corrida. Se eu não me engano, deve ser de acordo com o tipo de pista, né? Como você falou. Ela deve ter a Truck acertada para algum tipo de pista. As pistas do Milimeira devem vir com o truque mais novo, que a Chevrolet, as pistas. De uma milha, por exemplo, para baixo, ela deve correr. De uma milha para baixo, ela deve correr de Dodge, que Dodge. Dá para usar o Dodge. Não é um truque tão, não precisa ser um truque tão desenvolvido como exige uma pista de 1,5. Uma milha e meia. Milha e meia, né? Beleza. Então é isso aí. Acho que pra Truck Series a gente tá matando a paca. A gente não tem nosso amigo Hélio Lima participando essa semana, mas vamos levar para vocês o que aconteceu. No próximo bloco a gente vai falar da Nationwide, pulando o sábado. Né? É como de costume, a gente vai falar da Nationwide, que aconteceu no domingo daí. E no terceiro bloco a gente volta para falar da Sprint Cup.